É uma edição especial deste olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Transferimos o nosso olhar do pequeno almoço para a hora de almoço e, como bem dizia a Liliana, vamos conferir as autárquicas 2017 nos últimos suspiros da campanha e em contagem decrescente para a ida às urnas no próximo domingo. Num olhar nacional sobre o que foi a campanha autárquica e o que parece que vão ser os resultados destas eleições autárquicas 2017, dizer que tudo parece indicar que António Costa, o primeiro-ministro, acaba por sair incólume deste ato eleitoral. Apetece mesmo dizer que António Costa já ganhou. Olhando para Lisboa, o seu delfim, Fernando Medina, deve ganhar e conseguir mesmo uma maioria. E anunciam-se resultados negativos para o lado do PSD, nomeadamente no Porto, em Lisboa, também em Oeiras, onde o Isaltino Moraes deve ganhar, imagine-se, em Matosinhos. Em todos estes lugares, o PSD não deve ir além do terceiro lugar, o que é, de facto, impressionante o que está a acontecer ao PSD nos atos eleitorais autárquicos, nomeadamente nos grandes centros. Resulta também deste ato eleitoral que o movimento dos independentes, ainda que tenha um peso de 7%, perdeu peso como movimento da sociedade civil. Os independentes são, na sua grande maioria, zangados das estruturas partidárias dissidentes. Olhe-se, por exemplo, Matosinhos, Narciso Miranda e António Parada, são dois zangados do PS que se apresentaram como independentes neste ato eleitoral que está marcado para o próximo domingo. As eleições autárquicas foram marcadas também por grande desinteresse das pessoas, grande indiferença. Mesmo junto do PS ou do PSD, houve cancelamentos de comícios, cancelamentos de arruadas só com meia dúzia de pessoas. Foi talvez o ato eleitoral autárquico em que se manifestou o maior desinteresse, uma maior indiferença por parte das pessoas. Também convém sublinhar que houve aqui uma grande pobreza de mensagem por parte da maioria dos candidatos. Os cartazes foram ou humorísticos ou muito pobres. Os debates tiveram muito pouca audiência televisiva. Não há uma memória de uma grande mensagem que tenha surgido desta campanha autárquica. Mesmo este modelo de eleições parece esgotado. 308 municípios, juntas de freguesia, assembleias de freguesia, executivos municipais, assembleias municipais, mesmo a própria organização eleitoral. Amanhã é dia de reflexão, mas como é que vamos ter um dia de reflexão com as redes sociais? Tudo isto parece um pouco a cheirar anos 70 e 80 e nós já estamos em 2017. Finalmente, um olhar pelas eleições locais, que é com quem diz de Oliveira do Hospital. Tudo indica que José Carlos Alexandrinho vai ganhar e com maioria. Não estamos a fazer uma previsão, estamos a olhar para aquilo que parece que vão ser os resultados. É sempre perigoso fazer previsões em atos eleitorais e, mormente, em atos eleitorais autárquicos. Foi uma campanha marcada pela cadeira vazia, a ausência de João Paulo Albuquerque, do Partido Social Democrata, no debate que foi protagonizado pelo PS, pela coligação Construir o Futuro e pela CDU, marcou de forma indelével esta campanha eleitoral. Eu creio mesmo que do lado do PSD, se pudessem voltar atrás, não teria acontecido a ausência. Pelo menos quero acreditar nisso. Houve também uma excessiva pessoalização e um grande déficit de mensagens. Ninguém se lembra de uma ideia nova sobre o futuro do Oliveira Hospital que tenha resultado desta campanha eleitoral autárquica. Na região, casos que convém olhar domingo à noite. Coimbra, Arganil, talvez mesmo Nelas, serão concelhos onde subsistem algumas dúvidas e que importa no domingo à noite conferir os resultados ao mesmo tempo que acompanhamos os grandes derbys futebolísticos. Ficam então os dados lançados e o último apelo. independentemente do partido, independentemente do candidato, independentemente da mensagem que merecer a vossa preferência, ninguém deve faltar ao dever cívico que é votar. Domingo devemos todos ir votar. E já agora, termos todos um bom fim de semana.